Alfa Tango, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador, situação de vigilância, mantém limite de voo 130. Em condições de dar presente, já voa a posição Conde. Nativo, na proa de Conde, mantendo nível 130 para Alfa Tango. Salve Salvador, Lugal Rona 606 para táxi de Pona 76 a bordo. Autonomia de... ...13:50, alternando Fortaleza. Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera no 606. Índia Alfa, ponto de espera, Lugal Rona 606. Ponto espera do 1-0-4, gol na 606. A linda cola, pista 10, o vento é calmo, gol. Linda cola, 10, gol na 601. Quando 896, chama centro do Recife, frequência 12085, alterne 12545. No 896, chama Recife, frequência 12685, alterne 2545. Sim, 896, senhor. Chama Miami Recife, na frequência 12085. 2085, ok, obrigado. Oi, Sato. Na 606, decolou agora aos 26, controle 120, decimal 8, tem bom voo e até a próxima. Controle da 08, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou na 606, perfil da PUCA. No 606, contato radar, se não manter o nível de voo 390, mantenha a saída PUCA. Ciente, voo na 606. Boa noite, 35208-0150. 3520, boa noite, acione identificação, chegada Mari. Esse mantém o nível de voo 050, ajuste no 05. Pode virar pra Duda? É ativo, mantém a voo de Mari. 520, não pode voar em TAP? Autorizado em TAP, 3520. Autorizado em TAP, 3520, muito obrigado. Muito boa noite, Tá 3170, série X, mantém 1970. Tá 3170, boa noite, acione identificação, chegada Mari. Vê se mantém o nível de voo 060. 060, Tá Vetora Saero, pista 1028, estendido livre, bom dia. Dispara 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 3520. Voo no 606, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, voo no 606, boa noite. Boa noite. posição 370, pode voar, Duna? Negativo, mantém está armado e desce para 3.000 pés, 1.015 ajuste ao número de aproximação, 3170. 3.015, 370. Só 2.000, só 3.170. Autorizado 2.000 pés. Porte localizado e estabilizado. Não, 3.170. 2.000, a porta estabilizada, só 3.170. 3.520, estabilizou. 3.520, complete LS, chame a torre 1.862, Romulo. Boa noite, passou, vai passar dia certo, baixo pra lado. Certo, então 3520, tráfego avistado, autorizado pouso pista 190, vento 300 graus, 02 nós. Certo, 27-0, estou autorizando o final ILS, reduza para aproximação e chame a torre 18-62. 18-62, é o 3170, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 3170. Está no momento 2 milhas de Simbra, baixado e travado. TAM 3170, boa noite, continue a aproximação, ajuste 10-5, número 2 para pouso, aguardando instruções para pouso. Sempre aguardando. TAM 3520 no solo 44, vai levar a sua direita, mantendo a minha escuta. Autorizado Alfa, chama a Insta Juliette. Livrou a pista, Alfa, mantendo a Insta Juliette, 3520 na sua escuta. TAM 3170, autorizado pouso pista 10, vento 300 graus, 02 nós, check train. Trem bastante travado, 3102 e pouso, 3170, obrigado. Juliette 3520. Juliette, parte principal, portão 03, TAM 3520. Pro 03, Juliette TAM 3170 no solo 46, vou livrar a direita, mantendo a minha escuta. Após utilizar do Alfa, chama a Insta Juliette. Vai chamar a Insta Juliette, TAM 3170. Tan 3170, atualizado Juliette, portão 05. Juliette 05, Tan 3170. Diego, noite, no meio, acione identificação, chegar a Mari, dessa via para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 05. Porto localizador estabilizado, no 8 no meio. Chegada Mari, dessa via 1015, ajuste, porto estabilizado, localizador, boa noite, no meio.